119-8, Rota 613, boa noite. Agora eu fiz, estou subindo para o 360, gol, Runa 613. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição B10 e Bravo, Índia Delta, Eco Vitor, para interceptar El Serviço 50. Decola, corrigindo, com frequência do controle 199, decimal 8, e aciona 5153 nos respondes. Pushback de treinamento, gol no 885, confirme apenas o portão. Ciente. Webjet 5827, Galeão 360. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição B10, Bravo, Índia Delta, Eco Victor, quando intercepta, Upper November 857 e segue como rota do plano de voo. Controle 119, decimal 8 e aciona 5156 no transponder. Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, para interceptar Alpes, November 857. Mas correto, pronto, pushback pelo menos, por posição 02, West 5837. Boa noite, confirmando o passe de destino. Ciente, táxi autorizado então à direita via Alfa e aguarda para o ingresso no passe principal. Reporte antes do ataque 6 de SQ. Está autorizado o ingresso no pátio principal e reporta novamente na Lima para dar continuidade ao táxi. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Na cola da 10, curva esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Caju. Controle 199, decimal 8 e aciona 5165 no transponder. utilizado táxi via Lima e após pode taxar via pista 1735 até o pátio da EBT, ok? Na minha escuta, até o porto. Azul 4071 no Campinas 360, por gentileza um minutinho para a cópia, prepara da El Leda Bridge. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 10, curva direita, no BC da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta F, quando intercepta o Peslu 16, segue como rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 8, e aciona 5170 nos dois pontos. Confirmando portão 08. Sente no pronto para o estacionamento, azul 4071. Autorizado cruzamento e ao estacionar frequência livre, tango November Echo. Boa noite, taxi via Alfa Juliette, posição 07, parte principal. Boa noite, autorizado Brasília, nível 380, via Peugeot 17. Decola da 1-0, curva direita, no descido da saída Gole, transição ao fito. Controle em 119, decima 8 e aciona 5166 no transponto. Correto, confirma apenas o portão. Centro no 04, estamos prontos para o espectramento, plantei 561. WebJet Zero, boa noite, táxi Alfa e mantenha a posição antes da táxi Juliette aguardando. Autorizado, chama o táxi 35216. Posicionamento 310, mantenha a posição antes da taxa de Juliette, posição de destino a 01. E após o táxi do banho da Webjet, está autorizado o ingresso por via Juliette. Só confirmando o POB 139. Autorizado via Índia Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre 1 no norte decimal 612, o ajuste 0013 agora, bom voo, web 5827. Webjet 5836, por gentileza, aguarde por espécie acionamento 05. Temos um ATR da Trix que dentro de alguns instantes vai iniciar o táxi no pátio 3. Trip 526, táxi autorizado via pátio principal, táxi em Índia e após Alfa até o ponto de espera pistão 0. Ponto de espera torre 1 no norte, decimal 612, o ajuste 0013, bom voo. Ainda não possui um plano no sistema, poderia confirmar em OBT? Eu vou checar com a sala S, com o centro Recife, dentro de alguns instantes estarei copiando, ok? A identificação desce ao 050, chegada a marca. 36, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do ATR da Trip, autorizado para o estacionamento 05, chama o táxi. Muito boa noite, Rabi 5827, demolado, solicita pro Edinho. Web 5827, contato da decolagem, Cortileda, subindo a 360. Cortileda, 360, 5827. Número 6, prezado, aqui decolar. Pistão do zero, vento 130 graus, aerotato. Da UEF 98, controle de Salvador, 35219, boa noite, senhor. Boa noite, meu irmão. Cordial, boa noite. 35216 decolou no perfil da Puca Aro na sua escuta. O 35216, sobe 170, perfil Puca Jam Aracaju. Sim, envio 170 no perfil da Puca Aracaju, 35216. Salvador, autoriza da presença, se possível, o 35216, voar direto a Aracaju.